as canções imortais. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Holding a fortune that held

estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Picture grows clearer and clearer from the

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Fall in love again.